chegada de pato de volta, sim, temporada 2011 aqui do programa. O que aconteceu? Fiquei sem áudio. Tô sem áudio. Não sei se tá transmitindo ou não, mas vamos lá. É isso aí. Pegada de pato, então, edição número 6, começando a temporada 2011 aqui, recebendo uma banda local, uma banda massa, que circulou bastante. Eles vão falar sobre isso também, vão falar sobre projetos futuros, que é a galera do Samba de Luiz. Eu tô aqui com a galera e o Marco Túlio aqui, o pandeirista, tá até tweetando aqui. Daqui a pouco vocês sigam aí, arroba Samba de Luiz também. É, a Pegada de Pato é uma parceria do Coletivo Pegada com o Estúdio Pato Multimídia. Estamos aqui no estúdio, no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, edifício Sul América, 8º andar. E vocês podem conferir tudo aí pela web rádio Fora do Eixo, que vocês vão ouvir tudinho. Estou sendo filmado aqui agora, mas antes de eu ser filmado e antes de eu começar a entrevista e conversar com a galera, já vamos sapecar uma música aí, que é para todo o Brasilzão conhecer o som do Samba de Luiz, para quem não conhece. Vamos aí, anuncia a música, por favor, gentileza, e manda bala. Vamos fazer o Samba na Ladeira do nosso primeiro CD. É isso. Nosso samba está descendo a ladeira, e no nosso samba está pulando carnaval em plena quarta-feira. Luiz Gonzaga trouxe o samba de primeira dentro do seu matulão, só pra cantar as modas lá do meu Nordeste, de Cabra da Peste, lá do meu sertão só. Nosso samba dá um baião de primeira, menina, e quando acaba o gás, o samba vira moda de viola na ladeira. Luiz sambou na roda, Gonzaga sambou na feira, o Tom saiu de moda e o Jubim na capoeira. Samba que vem lá de Xerém, samba samba que vem lá de Xerém, samba. Aê, que beleza aí, o Samba de Luiz, mandando a primeira aqui. Vocês estão ouvindo Pegada de Pato, esse é o programa número 6, começando os trabalhos em 2011, né? Tivemos um pequeno atraso aí no começo da temporada, mas estamos aí na atividade já, começando tudo. Boa noite aí, galera, Samba de Luiz. Boa noite. É isso aí, queria que cada um se apresentasse aí pelos seus respectivos microfones e o baterista grita aí pro over ali captar bonito. Salve, salve, eu sou Everton Coroné, voz, sanfona e guitarra. Fredinho, percussão. Alisson Salvador, violão e voz. Tuiu do pandeiro. Boa. É isso aí, galera. Esse é o Pegada de Pato. Vocês estão ouvindo hoje Samba de Luiz. Estamos ao vivo pela Web Rádio Fora do Eixo. Mandando um salve aí para todos os ouvintes. E daqui a pouco vamos ter uma promoção surpresa aí para dar CDs aí do selo Membrana Música, que Léo Moraes aqui, o proprietário do Pato Multimídia, já liberou geral. Uhul! Galera, vamos mandar mais uma aí pra galera não perder o clima. Aposto que tá todo mundo dançando em suas casinhas plena quarta-feira à noite, antes de sair pra balada. Tomara. Vamos mandar mais uma aí. Vamos fazer Nunca Mais. Também é do primeiro CD. Quero ver dizer que não é nada. Se tem problemas, queremos saber. Contas são mais contas do menino reavaliadas. Conta poupança, podemos fazer. Com tudo previsto, não tem demora, vai se preparar já. É demorado, mas vem que vem. Ditado de avó diz que cabeça quando tá vazia é o do diabo, quer trabalhar. Pode ser ou seja nada, ou quem sabe anormal. Em baralhos dessa vida, pra perder e pra ganhar, padecer com pouca luta, nunca mais. Nunca mais, como sempre é quase nunca. Dia a dia querer mais. Variado o seu momento, vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Querer mais, variado o seu momento, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Boa, boa, muito boa. Samba de Luiz aí, que no, de samba tem muito pouco, né? De apenas samba tem muito pouco. E, pô, galera, vamos começar aqui o começo, a parte de bate-papo aqui do programa. E, pra começar, eu queria que vocês falassem um pouco dessa circulação que vocês fizeram recentemente aí. Rodaram por Minas Gerais e algumas Outras localidades fora de Minas também, não teve isso também ou não? A gente não chegou aí sair de Minas, não. A gente, no circuito a gente fez só dentro de Minas, assim, foi bem por opção também, uhum. para conhecer bastante, né, o circuito. É, por aqui. A gente foi até. A gente conseguiu um convite para ir participar do Fogo do Cerrado, acho que é Mato Grosso, né? Campo Grande, acho isso. que é isso. E a gente acabou decidindo não ir, assim, não por uma questão de não respeitar ou de fazer, de menosprezar, mas por uma questão de a gente ainda nem circulou no nosso estado, ainda para entender, um estado nosso que tem, sei lá, 700 e tantas cidades. 800 e tantas cidades. A gente não circulou ainda por nem, sei lá, um décimo disso daí. Acho que pegar e sair para um outro estado ainda, sem conhecer a sua própria região, acho que está num processo ainda mais futuro, acho que isso é mais longo prazo. Então, a gente optou também por escolher uma rota mais interna dentro de Minas Gerais, porque só dentro do nosso estado já tem, assim, é uma coisa absurda. A diferença é que você roda 150 quilômetros e é uma diferença de público, de cultura, muito diferente. Assim. Então, a gente está aprendendo a lidar com isso também. E está sendo um aprendizado massa. Isso, eu acabei de receber uma informação aqui, ó. Galera ali, são 853 municípios em Minas Gerais. Que isso, Leonardo é igual ponto, Léo Boninho, Moraes, vou te chamar de Boninho agora. É o agente Google Maps aqui do Pegada de Pato. Ô galera, então, e aí como é que foi essa circulação, a recepção da galera, da música? Porque vocês estão tiveram uma mudança de formação recentemente aí, né? Aliás, ao longo da história da banda, já passou muita gente, muitos instrumentos diferentes. E aí, como é que vocês chegaram nesse formato inicial e como é que a galera tem recebido aí a proposta estética da banda? A banda, ela vem se modificando e crescendo ao longo do tempo. E agora a gente tem a grande felicidade de estar com a formação original, que foi que iniciou a coisa, onde as quatro cabeças que pensaram, idealizaram o que seria Samba de Luiz, que até então é um produto que a gente ainda procura saber o que vai ser no final da história, se houver um final. E muito legal, porque a gente tem circulado e tem encontrado muito com muitas bandas legais, bandas de rock, na sua grande maioria. E a gente chega com o nosso sambaião, assim, e é muito bem aceito. Mas também as pessoas têm conseguido observar e enxergar na gente a nossa proposta de fazer uma coisa nova, de fazer algo que venha diretamente da gente. A gente usa as nossas influências, a gente não copia elas. Então, e passar por esse processo dentro do circuito tem sido muito legal, porque a gente tem trocado experiências, não só com as bandas, mas com o público também, que chega e fala, poxa, mas o que é isso? E isso tem deixado a gente muito satisfeito, muito feliz, porque é esse o resultado que a gente procura. E, como o Túlio falou, da gente optar por Minas Gerais, é para a gente realmente conhecer as minas, beber dessas Minas Gerais. Vocês entenderam, né? E aí, beber dessas Minas Gerais, fazer com que as pessoas... Porque a gente já vem de uma história do forró do Luiz, né, do Luiz Gonzaga, do qual a gente rodou o Brasil inteiro. A gente tinha um trabalho super dentro de pesquisa e tudo mais, e que transformou em Samba de Luiz. E hoje a gente está circulando por Minas e adorando conhecer essas diferenças e adorando beber das fontes das Minas. Ao longo dessas viagens, assim, vocês têm tempo de pesquisar um pouco da cultura local, para de repente absorver para o som também? Vocês fazem isso? Ou se vocês, quando vocês não estão em viagem, assim, na rotina mesmo de banda, como é que é, assim, essa pesquisa para agregar o som e chegar num resultado, assim, essa mistura maluca? Na verdade, assim, né, nessa viagem nossa pelo Circuito Fora do Eixo, pelo Grito Rock, né, que a gente participou, não deu tempo de fazer isso. Mas a gente está sempre, como a gente viaja de carro, a gente vai sempre, pô, pensando para que lado que a gente vai. Vamos ouvir alguma coisa que tem a ver aí. Vai, põe no carro lá, bota um CD, grava um MP3 e vai pirando. Vai. Isso vai agregando no nosso som involuntariamente. Quando a gente vê, está acontecendo, assim. Que a gente, além do Samba de Luiz, cada um aqui tem vários trabalhos, a gente faz outros trabalhos juntos também. E isso vai refletindo para dentro do samba de Luiz, né? Que nem um prisma, assim. A lua, a coisa vai ficando... Vai colorindo ali para dentro do samba de Luiz. E eu, inclusive, adiciono... Acho que a coisa dessa circulação vem muito do... A gente chega, faz o nosso som e as pessoas têm uma resposta e a gente acaba levando essa resposta para casa. Essa resposta Verdade. Tem uma influência muito grande no nosso som. Mesmo a gente tendo esse tempo todo de estrada, a gente tem curtido viver as experiências. Não chegar com a marra da experiência, mas de beber dessas diferenças e trazer para o nosso som. Ah, legal, cara. Então, galera, daqui a pouco a gente continua batendo papo. Vamos mais uma música aí para a galera que está em casa conhecer também essa mistura do samba de Luiz. Vamos aí? Leitura? Então, você que sabe. Então vamos, Lero Lero. Vai haver uma mudança aqui, né? Pegaram agora aqui a sanfona. Mudança simples, básica. Sanfona não, não é a sanfona, não, a escaleta. É a famosa sanfona a escaleta, de boca. Vamos pegar a escaleta aqui e vamos lá, então. Sanfona samba de Luiz. Pegar de pato. Duas oitavas. Então vamos embora. Sou brasileiro, de estatura mediana. Gosto muito de fulana, mas crana é quem me quer. Sou brasileiro, de estatura mediana. Gosto muito de fulana, mas se crana é quem me quer. Porque no amor quem perde quase sempre ganha. Veja só que coisa estranha, saia dessa se puder. Não guardo mágoa, não blasfemo, não pondero. Não tolero, lero, lero, devo nada pra ninguém. Não guardo mágoa, não blasfemo, não pondero. Não tolero, lero, lero, devo nada pra ninguém. Sou descansado, minha vida eu levo a muque. Do batente pro batuque, faço como me convém. Eu sou poeta e não nego a minha raça. Faço verso com pirraça e também por precisão. De pé quebrado, verso branco, rima rica. Nego sei, eu dou a dica, tenho a minha solução. Brasileiro, tatupeba, taturana. Bom de bola, ruim de grana, tabuada, sei de cor. Sou brasileiro, tatupeba, taturana. Bom de bola, ruim de grana, tabuada, sei de cor. 4x7, 28 noves fora. Ou a onça me devora, ou enfim vou rir melhor. Não entro em rifa, não adoço, não tempero. Não remarco, marco zero. Se falhei, não volto atrás. Por onde passo, deixo rastro, deixo fama. Desarrumo toda a trama, desacato Satanás. Sou brasileiro, de estatura mediana. Gosto muito de fulana, mas se crana é quem me quer. Sou brasileiro, de estatura mediana. Gosto muito de fulana, mas se crana é quem me quer. Porque no amor quem perde quase sempre ganha. Veja só que coisa estranha, saia dessa se eu puder. Diz o ditado natural da minha terra. Pouca brita é o que mais berra, onde canto sabiá. Diz o ditado natural da minha terra. Bom, cabrita é o que mais berra, onde canto sabiá. Desacredito no azar da minha sina. Tico, tico de rapina, ninguém leva o meu fubá. Boa, isso aí, o samba de Luiz acabou de mandar fizemos uma releitura aqui. É, uma releitura de quem que é essa música? Essa então? Música é do Edu Lobo, chama Lero Lero. Edu Lobo, Lero Lero aí, Edu Lobo, um abraço aí pro Edu Lobo, então. Aí. Um abraço, Edu! Uhul! Abraço, Edu, é isso aí. Edu Curi também tá ali fora ali. Galera, eu quis saber de vocês uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Por causa do nome, né? A banda chama Samba de Luiz. E eu particularmente, já estive num evento que eu já escutei uma pessoa falando, pô, mas daí não é samba. É, tipo, pô, vim aqui achando que ia ver um samba e não tô vendo um samba. Como é que vocês encaram isso daí? É, já teve um pensamento de mudar o nome da banda e aí não mudaram? É, como é que é essa relação com o público que desconhece a banda e chega pra ver uma coisa e encontra outra? Não que seja ruim, né? Porque o som é muito bom, mas... Esse primeiro choque, assim, como é que vocês lidam com isso? Bom, tem acontecido o seguinte. Existe o modismo, né? Tem a moda do samba, que atingiu todo mundo e tal. E explicando um pouco do nome Samba de Luiz, para entrar na sua questão, a gente é muito ligado... todo mundo teve uma escola em comum aqui, que é a escola do Nordeste, a escola do Baião. De Luiz Gonzaga. Fala melhor assim, pra galera entender. A gente bebeu da fonte do forró, pé de serra, né? O Sim, tradicional. Zabumba, triângulo e sanfona. Inclusive, na nossa formação, a gente tem o acordeon, a gente tem o pandeiro, a gente tem as pegadas e tudo mais. E aí, nessa época do pé de serra, a nossa banda chamava Sincopados, a gente ia tão a fundo na pesquisa do pé de serra que a gente chegava muito próximo do samba. Muito próximo à pegada, à batida do samba. Então, quando a gente... até que a gente percebeu que a gente já estava entre o baião e o samba. Então, a gente fez Samba de Luiz, que é o samba que vem com essa referência de sudeste, né? Que por essa pegada vem com essa e trazendo outras coisas. E o Luiz, que é Luiz Gonzaga, que vem... com essa pegada baião. E aí, esse nome, a gente nunca pensou em trocar, porque é o que sustenta o nosso som. Porque também não é só samba e também não é só baião. Também é rock and roll, também é reggae, também é uma mistura. Assim como todas essas músicas que são base do nosso som, também vêm de misturas. Então, trocar o nome sem chance... Não, Lero, Luiz Gonzaga sempre. E essa foi uma filosofia que o Luiz Gonzaga mesmo ele adotou quando ele começou a caminhar pelo Brasil, uma coisa que ele gostava de falar, que ele era um brasileiro que mostrava o Brasil pro Brasil, né? O Brasil que o Brasil não conhece. E ele ia fazendo isso através de música. Bom. E quem ouvir um pouquinho de Luiz Gonzaga vai ver que tem de tudo no som dele. Ele cantava polca, valsa, rock, mazurca. E também quanto a essa coisa que o Luiz perguntou de como que a gente recebe isso, na verdade, a gente, durante muito tempo, a gente ficou numa busca, né? A gente ficou numa busca. Na verdade, a gente tinha muita pergunta e pouca resposta, né? Porque a gente vivia. A gente começou como uma banda de samba, não tem como, né? Por mais que a gente tivesse ideias mirabolantes na cabeça, a hora que a gente montou uma banda, começou com uma brincadeira de samba. Então, naturalmente, a gente foi se inserindo no circuito de samba, que em Belo Horizonte existe, é forte, dá dinheiro, mas acaba que você não consegue construir alguma coisa bem sólida ali. Já quero deixar claro que não é nada contra o circuito, não é nada contra quem está nesse circuito, nem contra nada. É só uma questão que, a partir do momento que a gente conhece o circuito Fora do Eixo, a partir do momento que a gente conhece o Coletivo Pegada, e a gente descobre que tem muita gente, assim como nós, com muitas perguntas e poucas respostas, se inserindo, se juntando, se articulando para buscar essas respostas juntas, ou talvez criar novas perguntas melhores formuladas para o público, a gente descobre que a gente conseguiria, sim, manter o swing do samba, manter o swing do forró, sem ter que mexer nesse DNA musical. Então, a partir do momento, eu até sei em que situação que o Luiz falou, que já viu gente falando que isso não é samba, e aquilo ali eu te garanto que foi num projeto nosso, que era o Samba de Luiz Bem Acompanhado, que é quando a gente conhece o Coletivo Pegada e começa a fazer essa parceria, e é ali que a gente tem realmente a primeira resposta positiva, na verdade, não diria positiva, mas uma resposta confirmativa de que a gente pode misturar. E ali a gente já começou, fizemos um primeiro evento com o... Foi com quem, bicho? Foram quatro primeiro, eventos. Foram quatro eventos no primeiro. Gustavo, o primeiro foi com Gustavo Maguá e Janaína Moreno, lá do Rio. Aí depois, já no segundo, com um grande apoio do Pegada, a gente conseguiu fazer com Pequena Morte e União Latina. E ali no Pequena Morte, a gente já começou a dar o primeiro choque. Que eles com aquela, o lance do ska, né? E a gente com o samba. Eu acho que foi ali as pessoas estavam acostumadas com o samba de Luiz, que se formatava num molde pré-formatado ali do circuito de samba, que é tocar Chico, tocar Gil, tocar isso, tocar aquilo. A gente sempre tocou Chico, Gil e etc. E nunca vai deixar de tocar. Ainda teve um detalhe que eu acho que passou despercebido até pela gente, que nós começamos a tocar, se você não lembra disso, a gente começou a tocar em academia de dança de dança de salão. É mesmo. E era a galera ia dançar samba. E, de repente, pô, maracatu rolando, funk, rock and roll. A salsa. A salsa. Aí o pessoal até gostava, mas chegava uma hora, pô, cadê o samba? Cadê o samba? Eu acho que essa que é, digamos assim, eu acho que não é uma reclamação, mas é um questionamento. É. E a gente começou a fazer isso porque é uma coisa que tem que ser dita, que é complicado você pegar uma banda que, como nós, em 2008, a gente estava com quatro datas fixas na semana, cada um tirando a sua grana muito boa, né? A gente tocava toda quarta, a gente tocava toda sexta, todo sábado, todo domingo. Pô, a gente já estava com a situação, principalmente financeira, assim, bem arranjadinha, todo mundo tranquilo e tal. Para você criar uma vontade de largar isso, você criar essa vontade de largar a coisa toda para correr atrás de um trabalho mais promissor e mais duradouro e mais sólido, meu amigo, tem que ter coragem e tem que segurar a onda, porque a gente, de repente, falou, vamos parar e vamos começar a correr atrás, porque a gente começou a falar, vamos fazer o seguinte, vamos começar a tocar um show autoral e vamos ver quem vai continuar até o final do show. Aquela pessoa que continuar é o nosso público, eu vou atacar naquela pessoa, atacar no bom sentido, né? Eu vou atrás daquela pessoa, vou fazer marketing, vou entregar adesivo, vou tentar divulgar site, essas coisas, para aquela pessoa, porque ficar tendo essa ilusão de que porque a casa X ou a casa tal sempre lota sábado com 600, 700 pessoas e porque eu estou tocando naquela casa, aquele público é meu, isso não existe, isso é a maior ilusão do mundo. Eu acho que o circuito veio para, além de mostrar, veio para reafirmar que a nossa escolha é uma escolha muito correta. Ô, massa, então, eu queria fazer a sugestão aí, a moda agora em Belo Horizonte, galera, é a gafieira. Gafieira, então, incorporem aí no sangue. Então vai virar gafieira de Luiz. Gafieira isso. De Luiz. Não. Gafieira de Luiz. Assim, já sugeriram também pra gente mudar pra samba de Jesus. Que é mexer com o gospel, essas coisas, tá dando dinheiro. É o famoso pagode, né? Pagode. Por aí vai. Pagode. Então, queria falar rapidinho para os ouvintes aí, os que estão em Belo Horizonte e que estarão, que a promoção de hoje é o seguinte. Amanhã teremos um evento na obra, Noite Fora do Eixo ao Extremo, metal, hardcore, pegando solto lá. E quem tuitar primeiro aí o nome dos DJs que tocarão... Hã? Xaxá tá aqui, fala aí, Xaxá, dá um oi pra galera. Opa, mas oi. Quem tuitar o nome dos DJs que tocarão amanhã na obra primeiro, incluindo aí a hashtag Pegada de Pato e também o arroba coletivo Pegada, vai ganhar o quê? A minha cortesia. Vai ganhar uma cortesia pra entrar amanhã na obra e bater cabeça lá. Mudando um pouquinho, galera, o viés da conversa aqui, Belo Horizonte tem passado por uma crise, digamos assim, entre a classe artística e o poder público, principalmente a prefeitura, que tem dificultado algumas ações culturais na cidade, praticamente institucionalizando os espaços públicos, né? Privatizando os espaços que são públicos. Assim. Eu queria saber a opinião de vocês, assim, enquanto artistas, o que vocês acham disso, assim, como é que vocês... se inserem aí nesse processo de reivindicação mesmo, assim, pelo espaço que é público, e a prefeitura não tem que transformar essa prática da manifestação cultural numa empresa, né, numa coisa burocrática. Como é que vocês falam sobre isso? O que vocês dizem? Olha, recentemente eu tive uma experiência muito positiva e emocionante que a gente vem brincando, foi uma felicidade que aconteceu na minha vida e no do Alisson também, que foi a gente passar na Bituca, lá em, que é a Faculdade de Música Popular, lá em Barbacena. E durante muito tempo, nessas viagens que o Alisson já contou, que a gente fica ouvindo música e tal, os meninos tentavam me apresentar a Milton Nascimento, aquela coisa de mostrar o que o Milton é e quem ele representa, o que ele representa. E, curiosamente, quando a gente foi para uma formatura, para a formatura que foi a primeira aula, o Coroné foi com a gente, e eu botei a Esperança Spalding, que é aquela baixista, que é professora em Berkeley, americana e tal, cantando a música Ponta de Areia, que é do Milton. Nisso, o Coroné olhou para mim e falou assim, Tuyo, eu acho que é ali aqui que você vai começar a entender o que é o Milton, o que significa Milton. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Se meu tempo tiver cortado, você me fala. Não, manda ver, manda ver. E nisso eu comecei a matutar isso, ou seja, eu comecei a me abrir mais para a entrada do Milton Nascimento, do que ele representa, porque era aquela coisa, eu respeito o Milton, eu sempre respeitei o Milton, sabia que ele era muito foda e tal, mas sabe aquela coisa que ele ainda não tinha me atingido. E a gente indo lá e tal, ouvindo Esperança Spalding, falando, porra, muito foda esse som e tal. Chegou lá, a gente deu de cara com o próprio Milton Nascimento, ao nosso lado, andando, e aquilo ali já começou a me emocionar muito. E eu acho que se eu não tivesse tido as conversas preliminares e o Coronel não tivesse me falado sobre isso, na hora que ele começou a cantar, a primeira frase, eu já quase entrei aos prantos mesmo, porque foi emocionante. E ali, naquele momento, a hora que eu me vi em Barbacena, que é o interior, no meio do mato, que o Bituca é no meio do mato, numa pracinha linda, com três palcos, uma noite de lua cheia, assim, rasgada, e era uma quinta-feira e tinha chovido todos os dias, mas naquela quinta-feira fiz um dia maravilhoso. Então eu comecei a entender o significado daquela coisa que só o mineiro entende, que é estar em praça pública. Aquela coisa de estar com você, olhar para o lado e ter criança, ter vô, ter pai e tal. E quem é mineiro entende, sabe, aquela coisa. Juntou tudo de uma vez, só uma avalanche só na minha cabeça. É Milton cantando, é Barbacena, a felicidade de eu ter passado, e música rolando de graça. Aí eu comecei a entender. E isso começou a me dar uma revolta também muito grande dentro de mim quando eu deixava passar coisas como essas que aconteceram agora, da Assembleia. A gente acabar descobrindo que o Teatro Chico Nunes está parado desde 2008, prometendo obras e obras e obras com prazos absurdos, falando que o primeiro prazo era 3 meses para ficar pronto, depois, na hora que a gente vai ver, já passou 2 anos. E aí, através da Assembleia, eu descobri com o pessoal do Nova Cena que no site da Fundação estava constando, né, porque agora já tiraram do ar, nossa amiga Thaís Pimentel tirou do ar, mas estava constando como se o teatro estivesse ativo, funcionando lindamente, sabe? E isso, antigamente, não me revoltava tanto, mas eu acho que a partir do momento que eu realmente me integrei como um mineiro e como um apreciador das coisas de mineiro, a mineiridade mesmo, aquela coisa de fumar um cigarrinho de palha, de estar na praça, de estar próximo e aquela coisa de música, eu comecei a ficar muito revoltado. E eu acho que as pessoas têm que ficar mais atentas e têm que cobrar casos aí que aconteçam. Não vou entrar no mérito da questão, mas casos de sucesso que eu acho que o movimento público, o movimento civil se fez valer muito bem e utilizando de ferramentas como a internet, Facebook e tal, pô, casos como o da Maria Bethânia, do blog, independente de quem está certo, independente da questão, se é a lei que deve ser discutida, se é a Maria Bethânia, mas foi um exemplo muito grande de movimentação, né? De falar, não, isso aí não, se vai acontecer, pelo menos vai acontecer e vai ter que me provar por que vai ter que acontecer. Então, acho que movimentos como esse da Assembleia Pública, onde, infelizmente, a nossa representação governamental deixou a desejar, né? O secretário não apareceu, ficou tudo em cima da Thaís Pimentel e ela, tipo, não soube responder nada, coitado. Deu até dó. Mas eu acho que tem que continuar pesado em cima, porque praça é praça, praça é de todo mundo, não tem que privatizar nada, não, sabe? Por que que quando a Coca-Cola vai fazer um evento lá na praça, é lindo, maravilhoso, está tudo pronto, e por que que na hora que tem que fazer um evento pequeno para 1.000 pessoas, é burocracia atrás de burocracia, parece que é de propósito para não fazer, sabe? Parece que está na cara. Então, eu acho que tem que ficar em cima, tem que cobrar e tem que participar mesmo, porque praça é praça, a praça já, o nome já fala, é público, é de todo mundo. E como é que você não vai permitir de acontecer um evento aonde, se você for analisar todos os pontos que você vai apresentar de contrapartida para a sociedade, está tudo muito bem contemplado. Se fosse um projeto de lei, por exemplo, você vai oferecer boa música, Você vai oferecer boa música de graça. Você vai oferecer um momento de intercâmbio entre vários músicos. Você vai oferecer um momento de intercâmbio entre público e músico. Você vai oferecer um momento de relaxamento, de diversão. Até mesmo uma coisa que pode ser levada para o lado turístico também, né? Se a cidade tivesse uma programação musical. Pois é, tem Belotura aí para dar apoio para todo mundo, né? Que também deve ser cobrado. Estou falando cobrado, não estou falando que ninguém fez. Não estou colocando quem fez errado ou quem fez certo. Mas eu acho que órgãos públicos. Opa, a palavra, órgão público. Ele tem que beneficiar o público, não tem que beneficiar quem paga. Esse negócio de quem paga tem que acabar. O Minas Gerais tem que voltar a isso, de curtir de graça. Essa semana tem, não tem? É, lá na Praça do Papa, quem que vai ter? Tem sim. Vai ter uma galera forte. Dois assim. Bacana. Igual no ano passado, pô, festa da música e várias coisas aconteceram. Direto e reto, era bom demais, sei lá, na Praça do Papa, ver... Spock, Frevo, Orquestra, depois Hermeto Pascoal, todo mundo ali tomando vinho, trocando ideia. Bicho, não tem nada melhor. Eu acho que tem que acabar com isso mesmo, de todo mundo pagando 15, 20 reais para entrar numa casa, ficar sufocado lá, e às vezes o som não é bom. Pô. Normalmente, som de praça, não tem como. Você não pega som ruim em praça. É sempre som, sonzeira, é tudo bom. Não tem nada de ruim, não tem nenhum aspecto ruim, mesmo com chuva é bom. E ainda tem um detalhe, eu acho que existe o bom senso. Se os governantes ainda estivessem pensando na manutenção das praças, né? Acho que há outras ações que poderiam ser feitas que não precisariam privar o povo de usar a praça pública. Eu acho que tudo está certo. A praça tem a ver com a identidade da cidade, automaticamente, identidade de quem vive naquele nicho, de quem vive nesse meio. E a gente teve, em BH, por esses últimos dois anos, foi anos movimentadíssimos, grandes shows em praça. Eu fui público em várias vezes. Mas eu também tive preocupação de jogar o lixo no lixo, de não deixar a latinha, de não fazer xixi atrás da árvore ou atrás do monumento. Eu acho que se a gente... Fazer xixi atrás de onde? Eu acho que... Eu não vou nem responder essa pergunta. E aí eu acho que se a galera quer reivindicar isso também, eu acho que tem essa contrapartida que pode ser feita e que pode quebrar as pernas dos políticos e deixar eles sem braço e tendo que devolver a praça para o povo. Eu acredito nisso. Eu acabei de lembrar um outro caso aqui. Teve a parada da Disney na Pampulha também, que quebraram rotatórias e ficou uma sujeira lá e os moradores lá não foram consultados. Nem consultou ninguém, virou aquela, com perdão da palavra, aquela putaria lá, aquela coisa, beleza. Abriu as pernas pros americanos mesmo, moçada. O que é isso? A galera chegou aqui e fez o que quis, né? E foi embora, e pegou embora. Nosso dinheiro, pegou tudo. É isso. Nossa. Aí, ainda estragou um ponto turístico da cidade e o nosso dinheiro teve que ser usado para consertar o que não precisava nem ter sido destruído. Ah, falei demais. Então, vamos lembrar a galera da promoção aí, tweet aí, linkando @ coletivo pegada e a hashtag pegada de pato. O nome dos DJs amanhã da noite fora do eixo ao extremo, na obra, metaleira, quebrando solta lá, que pra você ganhar uma cortesia. E também esqueci de falar, o coletânea do Membrana Música, o selo aqui do estúdio Pato Multimídia. O nosso amigo Boninho. Boninho, quem? Léo é o Boninho, o cara do ponto. Fala isso. É isso aí, pode ser. Galera tá rachando. Bom, vamos de música aí. Falamos demais, galera já deve estar dormindo lá em casa, né? Vamos lá, quebrar o pau. Vamos fazer uma música que ainda não tá em CD. Vai estar, se Deus quiser, no próximo. Para que a gente consiga gravar. É um grande exemplo de como o samba de Luiz não é samba. Se eu pudesse mudar. É isso aí, ó. Se eu pudesse mudar esses pratos, velho. É isso aí. Vamos embora. Se eu pudesse mudar mudaria pra melhor. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria. Se eu pudesse mudar, eu mudaria pra melhor. Começaria com minhas manias, até minhas alergias. Tentaria curar, acabaria com dívidas minhas, do banco, da loja e do celular. Pra resolver um outro problema, é esclarecer, conscientizar. Eu usaria de toda a minha energia pra bons resultados poder encontrar. Só dependeria de uma simples constante ao meu redor. A vida é como um vidro frágil, pode quebrar. Mas se quebra também cola, com força de vontade, tudo pode, tudo dá. A vida é como um vidro frágil, pode quebrar. Mas se quebra também cola, com força de vontade, tudo pode, tudo dá. Muito bom, essa música é minha favorita aí do samba de Luiz, velho. Eu curto, eu curto. Que bom. Eu curto. Não é samba. Nota-se que ele gosta não muito é samba, de samba. Né? É. Eu gosto de samba também, mas é, essa música é massa. Tá aí, então, ó. Vem até numa hora bacana, né? Pra gente fazer uma mudança aí. Exatamente, assim. Vamos mudar logo, vamos aí. Vamos mudar pra melhorar. Porra. É. Desculpa. Não, tudo bem. Galera, então, vamos chegando aqui no final do programa aí. Eu queria que vocês deixassem um recado pra todo mundo, agenda de show, site, contato, telefone, muito obrigado e tudo mais que vocês tiverem vontade de falar aí, que o coraçãozinho mandar agora. Eu falo burocrático, o resto falo o coração. O burocrático é, acessem o nosso site. Ô, Coroné, você lembra? Eu lembro. Como demais. É que a gente fazia? Esses dias alguém lembrou na nossa época de cover? Ah, não, tem. A gente fazia qual vai ser? Qual vai ser? Vai ser essa aqui, ó. www.sambadeluiz.com.br. Amém. www.sambadeluiz.com.br. Amém. Fala, ajuda a gente, Luiz, mais uma vez. www.sambadeluiz.com.br. Amém. Luiz é com Z. Espero que não teve. É, Luiz com Z, hein, Luiz com Z. Falando em Luiz com Z, eu sou o Luiz com Z. Esse é o Pegada de Pato número 6. Chegando ao final. Ah, o que mais vocês vão falar? Tem mais alguma coisa? Queria falar só uma coisa. Aproveitar que a gente tá nesse negócio de criticar aqui, criticar dali. Eu vou aproveitar e vou pedir para todo mundo aderir à nossa promoção. A nossa. Boa. Promoção não, sei lá, a nossa campanha. Súplica. De campanha no Twitter, porque eu vi lá que para entrar no que o pessoal do Conexão Vivo vai tentar colocar quem usar mais a hashtag quero ver. Então escreve assim no Twitter: hashtag quero ver ou arroba samba de Luiz no arroba Conexão Vivo. Quanto mais eles mandarem, eles vão fazer o controle lá e vão ver se a gente consegue fazer alguma coisa, porque tá difícil entrar por seleção, viu, meu filho? Concorrência está brava, muita gente boa, né? E o nosso Twitter é arroba samba de Luiz, com Z no final. É isso aí, então. Valeu, galera. Vamos ficando por aqui. Esse foi o Pegada de Pato. Eu sou o Luiz com Z. O Pegada de Pato é uma parceria do estúdio Pato Multimídia com o Coletivo Pegada, transmitido ao vivo pela Web Rádio Fora do Eixo e depois retransmitido via podcast aí em vários sites, no site também que você pode acessar. O site da Web Rádio Fora do Eixo é foradoeixo.org.br/rádio, é simples assim. E também o blog do Coletivo Pegada estará lá também em algum momento. www.coletivopegada.org. Vocês vão ficar com a saideira do Samba de Luiz aí. E daqui um mês, Pegada de Pato número 7 de volta aí, com mais som ao vivo, mais entrevista de bandas locais. E é isso. Valeu pela audiência, um abraço pra todo mundo, boa noite. É isso aí. Vamos que vamos, é saideira, Samba de Luiz. Peguei, nós estamos escolhendo. Peguei aqui de surpresa, galera. É. Vamos fazer a saideira então. Vamos fazer. Não sei. Uai, a gente pode escolher. Fredinho, escolhe a música aí, Fredinho. Você não falou nada? Vai fechar pro balanço. Então, pronto. Pronto. Pronto. Pronto. Isso aí. Fredinho falou, gente. Então, essa é a bola. Vamos lá, de novo. Uai, Fredinho, fala. Não, só voltar agora no podcast, deu pra ver. Tá bom, vamos lá. Fechado pra balanço. Isso aí. Cheguei, tô pensando nela. Cheguei, tô esperando por ela. Cheguei, tô pensando nela. Cheguei, tô esperando por ela. Veio de mansinho pra saber se eu estava só. Cheia de malícia inocente, sem saber porquê. Tirou meu chapéu, explicente, toda sorridente, vem jogando seu fel. Mas eu não acho graça de ficar sem graça. Na minha opinião, vamos botar pra ver. Pega, não pega, se pega, entrega, ó nega. Pega, não pega, se pega, entrega. Pensando nela, cheguei, tô esperando por ela. Cheguei, tô pensando nela. Cheguei, tô esperando por ela. Veio de mansinho pra saber se eu estava só. Cheia de malícia inocente, sem saber porquê. Tirou meu chapéu, expulsante, toda sorridente, vem jogando seu fel. Mas eu não acho graça de ficar sem graça. Na minha opinião, vamos botar pra ver. Pega, não pega, se pega, entrega, ó nega. Pega, não pega, se pega, entrega, ó nega. Pega, não pega, se pega, entrega, ó nega. Pega, não pega, se pega, entrega, ó nega. Se pega, entrega, ó nega. Pega, não pega, se pega, entrega, ó nega. Pega, não pega, se pega, entrega, ó nega. Pega, não pega, se pega, entrega, ó nega. Boa, Samba de Luiz. Ah, alguém me fala aí que alguém ganhou a promoção aí? Tinha algum ouvinte? Então tá, a gente informa o vencedor da promoção em breve aí no Twitter. Fiquem de olho. Valeu, galera. Boa noite. Pegada Valeu. De Pato. Salve. Acabou. Tchau, tchau. pensa que é borboleta, mas bem no fundo seu canto é de beija-flor, é de beija-flor. Parada, parando na rosa, hipnotizando no mesmo instante. Não quer mais ficar, já pensa em mudar. Jardins, lenhos da Babilônia, fazem feliz, te completo onde eu fusco. Tão bela essa dor, tão bela essa dor. Pensa que é tão boleto, mas bem no fundo você gosta, canta de beija-flor, é de beija-flor. E com carinho e cara a cara do amor, a menos que o amor não queira mais saber de mim. Livro de contos que cantam o sabor da ilusão, eleita a forma de um poder maior que o próprio ser. E com carinho e cara a cara do amor, a menos que o amor não queira mais saber de mim. Livro de contos que cantam o sabor da ilusão, eleita a forma de um poder maior que o próprio ser. Misturou, o homem misturou. continua a miscigenação. O senhor encarou a neguinha, assim que assim encarou o negão. Meu filho bastardo do lado bonito, e continua a miscigenação. Agora chega dessa história, já faz tanto tempo, é hora de parar. Na música a história é vida, a minha história eu vou cantar. Valeu.